Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que o narcisismo é uma doença? Conhecido por transtorno de personalidade narcisista, o termo esconde diversas características típicas de personalidades políticas passíveis de serem reconhecidas com um simples estudo das principais qualidades. A palavra narcisismo tem origem no mito grego de Narciso, rapaz jovem e orgulhoso cuja beleza era admirada por todos. Em uma caminhada ao lado de um rio, Narciso vê seu reflexo na água pela primeira vez. Apaixonado pela própria imagem, ele se mantém junto ao rio para melhor apreciá-la. Por recusar-se a abandoná-la, Narciso morre no local, admirando a si mesmo. A pessoa que exibe traços narcisistas de forma patológica possui um transtorno de personalidade narcisista. Os seguintes comportamentos são característicos do narcisista. Ele precisa ser o centro das atenções, tem baixa autoestima, é obcecado consigo mesmo e acredita ser merecedor de tratamento diferenciado. Exagera a importância de tudo o que faz, como de habilidades e conquistas. É incapaz de se colocar no lugar dos outros e de expressar comiseração e compaixão genuínas em face do sofrimento alheio, ou seja, não possui empatia. Tem grande dificuldade de controlar sentimentos negativos, como a insatisfação, a insegurança, a raiva, a culpa e a vergonha. Acredita que tudo deva funcionar de acordo com o que pensa e corresponder aos seus gostos e preferências, e por isso possui um senso de direito exagerado e anormal. Possui ideias perfeccionistas, inflexíveis e superficiais. Tem dificuldades de manter relacionamentos saudáveis. Vê tudo e a todos como instrumentos para obter seus fins egoístas e egocêntricos. Tem uma inveja doentia do sucesso dos outros ou habita uma realidade fictícia em que todos têm inveja dele. Não tem respeito por pessoas que considera inferiores, as quais trata de modo arrogante. Se vê facilmente deslumbrado pelo que seja belo, caro, grandioso ou sofisticado. Embora as causas do narcisismo permaneçam desconhecidas, um grande número de estudos científicos publicado recentemente tem ajudado a revelar os fatores, tanto genéticos quanto ambientais, que tendem a influenciar a ocorrência e a manifestação do transtorno de personalidade narcisista. Dentre eles, o estilo de educação adotado por pais e mães, assim como a genética ou índice de hereditariedade. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.